Este show faz parte da Terceira Terra, um mundo inteiro de podcasts. Acesse terceiraterra.com e conheça nossos outros shows. Adivinha! Você que está chegando agora, adivinha quem está aqui? Tô com a mãozinha na frente do rosto, escondendo minhas feições, e você não sabe quem é. Você sabe quem é, Bruno, que está aqui falando com você? Isso é um perigo, cara. Se o ouvinte estiver dirigido, ele coloca a mão no rosto dele e bate. Não, eu tô botando no meu, assim, tapando a frente da minha cara. Você não sabe. Você não sabe quem está falando com você. Quem é, Bruno? Quem é? Não sei, não sei. Vou tirar agora! Aposto. É Serginho Malandro. Ah, era ele, não era, cara. Você quase acertou. Sou eu, Weasel. Que delícia. Seu amiguinho. Você, eu quase te enganei. O Gotham podia colocar. O Gotham podia te cortar e colocar a voz do Tiririca falando: sou eu. Amestado. Você achou que eu não ia voltar, mas eu voltei. As pessoas ficaram achando que a gente não ia voltar, Bruno. Nós ficamos uma semana de preguiça, dormindo. Você dormiu e não conseguiu gravar, né? Mais uma vez. Mais uma vez. Culpa é minha. Culpa é sempre minha. Você faltou a aula na faculdade de magia? Você faltou a aula de percepção do tempo? Você não, não conseguiu saber que horas são só olhando para o estava tempo. Fazendo a aula de yoga. Não é por mim. Não é por mim. Já te falei isso. Fazendo aula de yoga. E o que, que você aprendeu na aula de yoga lá na faculdade de mágica? Além de levantar o pé até a cabeça. Que não é dormir. Yoga não é dormir. Essa é a regra número um. É a regra número um, né? Você estava concentrado buscando alinhar o seu chakra com o Buda, sei lá. Com quem que você alinha seu chakra? Com bacon. Com bacon, Bruno. Bruno, por falar em bacon. Oi. Vamos falar em bacon. Tem uma história que a gente estava comentando agora. A mulher deu uns tiros no McDonald's porque o sanduíche veio sem bacon, né? Então, né? E aí eu fiquei aquele meio segundo assim, pensando, eu compartilho isso, xingando ela ou concordando com ela? Não é verdade, cara. Por um leve instante eu cheguei a simpatizar com a mulher. Pô, duas vezes sem bacon, cara. Não dá, velho. Não dá. Só que ela pegou 7 anos de cadeia, eu falei. É, mas vai que tem bacon na refeição da cadeia. Vai, claro que vai ter qualquer coisa lá, menos bacon aí. Imagina, cara, 7 anos sem bacon. Era pior pra ela, imagina, né? Em vez de botar na cadeia, falava assim, ó, 7 anos sem bacon. E bate o martelo, assim, pá. Aí vem a câmera por cima dela, ela olhando pro céu e gritando. Era mais pior. Ok. Obrigado. Mas pensa no tempo, cara. Você viaja ou não perco no caminho? Você fica. Você vai ler o revista da Mônica, sei lá, né? Quanto eu tô falando. Nesses momentos não é yoga, eu durmo de verdade. Mas Bruno, sabe aquelas histórias que você me contou da vez que você era suporte, trabalhava de suporte na empresa e tal? Cara, aconteceu uma coisa comigo essa semana, cara. Eu estou trabalhando numa empresa, né? Eu sou diretor de criação. Momento de ostentação. Porra, não foi pra ostentar, foi apenas pra ti. Não vai acabar a história agora. É, acabou, pronto. É isso aí. Era essa a história. Então, cara, mas assim, entre o pessoal que fica por ali, poucas pessoas entendem realmente de informática, né? Entendem pra acertar um computador, pra montar um computador e tal. E eu sou um deles, né? Então, aconteceu que o servidor, que não tem monitor e teclado, precisava de um monitor, de um teclado, e nós tiramos o monitor e o teclado de uma senhora, de uma jovem senhora. Não era uma senhora idosa, de uma jovem senhora. Eu só tô chamando de senhora porque ela é casada, mas é uma mulher, uma jovem. Ah, tá. Nós tiramos o monitor. Por um momento eu pensei que essa jovem senhora era aquela conhecida budista que ameaçava os outros de nascer como um inseto paraplégico. Ah, isso aí, não é essa não. Essa é uma senhora mesmo, né? Praticamente. Talvez você estava pegando leve para ela não te ameaçar com o karma. Não, vai, é, né? Vai que ela consegue fazer isso. E aí, a gente tirou o monitor e o teclado dela, dessa jovem senhora, que não é a budista, que não ameaçava ninguém. Você entendeu, né? Entendi. Você tá me enrolando, Bruno. Então, a gente tirou o teclado e o mouse dela, o teclado e o monitor dela, para usar no servidor, reiniciamos o servidor, conseguimos e tal, só que deixamos o teclado e o mouse lá, porque encontramos teclado, mouse e monitor. Porque encontramos um outro monitor, o teclado, e botamos lá perto do computador dela, mas desligado. E no dia que ela voltou, na terça-feira, né, ela falou, ai, preciso ligar aqui o meu monitor e tal. Aí não tinha ninguém pra eu mandar, né? Não tinha um estagiário pra subir. Nem tinha a menina lá que poderia resolver também. Subi eu pra resolver. Fui lá falar com ela. Ou seja, na ordem hierarquia, você era o mais baixo no momento. É, na ordem hierárquica, eu era o mais baixo. Eu subi pra... E quando eu cheguei lá, Bruno, tinha um monitor qualquer, um teclado e um mouse, que não era o que ela estava acostumada a usar. E ela falou, ai, preciso do meu monitor. Aí eu falei, não, olha só, o seu monitor só é branquinho em volta, porque esse é até maior. O dela era de 15 polegadas e tinha um de 18, um preto de 18 polegadas. Tá? Esse é de 18,5, 18 polegadas, sei lá, é maior do que o seu. Eu posso botar aqui e você vai conseguir usar. E o teclado e mouse qualquer um serve. Ela falou, não, o teclado e mouse serve qualquer um, mas o monitor eu preciso do meu. Aí eu falei, olha, você não precisa... qualquer um vai funcionar aqui. Ela falou, não, mas o meu monitor não é desse computador, não é esse monitor. Eu falei, não, é esse aqui. Aí ela falou, ai, mas eu tô com medo de perder meus arquivos. Eu falei, não vai perder, eu vou botar o monitor aqui. Aí, cara, ela foi desenrolando e tal, falando, não, mas eu preciso. Aí chamou uma pessoa para dar suporte a ela, falando, olha, ele quer botar esse monitor aqui, mas eu preciso do outro, porque eu tenho todo o material da farmácia no outro e tal. Aí eu parei e falei assim, não, o computador tá aqui, o gabinete tá aqui, olha. Você tem todo o material da farmácia aqui. Ela, não, não tem não, porque eu salvei tudo na tela. Putz, entendeu? Sim, ela salvou no desktop e achou que era o monitor. E ela acha que os arquivos. Ai, santo. Ela acha que os arquivos estavam lá no monitor. Cara. Aí a gente volta aquele momento do peito, que você não sabe se sente pena ou raiva, entendeu? Se comporta. Ela salvou os arquivos na tela, ela acha que o monitor tá com os arquivos dela lá, cara. Cara, essa deve ser uma vida muito difícil essa, né, cara? De não entender o que tá acontecendo. Não, deve, não, porque ela tem empolgado pra fazer, né, cara? Ela tem gente pra fazer pra ela. É, pô. Passa pra mim. Fica difícil pra sua mãe que fica lá te implorando pra fazer isso, que você não faz. É verdade, nunca faço. Porra, da minha mãe que quantas vezes formatar o computador é, quantas vezes vai voltar lá e o Internet Explorer tem 10 centímetros só de tela, porque o resto é barra de procura de jogo, barra de não sei o que, barra de não sei o que lá instalada. Cara, essa é a vida difícil. Ai, Bruno, seu áudio tá salvo aí na tela, não, né, Bruno? Podemos ir? Podemos ir, tá salvo na tela, mas eu não pretendo mudar de monitor, não. Pra quem ainda não entendeu, essa é a Arca dos Magos e hoje não vamos falar sobre masmorra de dados. Voltamos após a aberturinha. Já, já. Beijo. Escândalo da Petrobras. Ir à sétima fase da Operação Lava Jato. Operação Lava Jato. Coelhinhos da Páscoa, que trazes pra mim? Um ovo, dois ovos. Atenção, vai começar. Oi. Bruno! Fala! Moça! Que é? Ah, Bruno, tô te chamando! Aqui, só quem mora no subúrbio sabe o que é chamar as pessoas assim, né? Moça! Bruno! Bacana. Né, cara? É uma coisa muito especial de quem mora mal pra caralho. Então, Bruno, nós estamos entrando aqui no primeiro bloco do nosso podcast! E nós vamos falar hoje sobre masmorra de dados. No primeiro bloco você já sabe o que a gente fala. Masmorra de dados? Isso, mas nós vamos falar sobre os aspectos técnicos e o que é masmorra de dados. Masmorra de dados é um joguinho que foi criado aqui no Brasil por três amiguinhos chamados Daniel Alves, Patrick Mateus e Eurico Cunha Neto. Tô certo? Tá, mano. Você vai atestando. Eu tô com a caixa aqui na mão. E tá valendo. É um jogo que foi publicado pela Histeria Games e pela Taberna do Dragão. É um jogo que foi. Ele entrou no Catarse, bateu recordes absolutos do Catarse aqui no Brasil. Foi. Acho que ele se financiou acho que 4 vezes, né, Bruno? 400% e poucos% de financiamento. E foi prêmio até os prêmios são liberados, né? Aqueles prêmios de metas atingidos. Eles atingiram praticamente todas as metas. Eles têm batido algum recorde, né, no Catarse. Eles devem ter batido, sim, porque eu nunca vi um movimento desse tamanho, pelo menos no Brasil e no Catarse eu nunca vi. Né? O Eurico Cunha Neto, ele só se envolveu até agora no Catarse, no Masmorra de Dados, e o Eurico Cunha Neto só participou aí desse Masmorra de Dados. Patrick Mateus também. Só encontrei essa informação, mas o Daniel Alves, ele está envolvido no Caçadores da Galáxia, né, cara? É um jogo que eu acompanhei o desenvolvimento, o pessoal criando e tal. E ele é um outro jogo que tem a participação do Daniel Alves como designer. Eu tô vendo aqui, ele atingiu, Masmorra de Dados atingiu 242 mil reais de uma meta de 20 mil, ou seja, ele se pagou mais de 10 vezes. Ele se pagou mais de 10 vezes. Então, foi um grande sucesso de financiamento e possivelmente foi um recorde aí batido absurdamente. Então, é um jogo criado no Brasil, é um jogo para de 2 a 5 jogadores, se eu muito não me engano, acho que sim. Ele foi publicado ano passado. A gente recebeu aqui no final de novembro de 2015, né? A gente participou do financiamento, a gente ajudou a financiar o jogo. O jogo que a gente vai falar, possivelmente, ele tem alguns extras, porque nós participamos do financiamento com todas as metas batidas. A gente comprou todas as metas, né, do que tinha no jogo. Personagens novos, cartas de salas novas e tudo mais. Pra você ter uma ideia, ele chegou a superar o projeto Catarse do Alenta Teu Herói, que foi um jogo que teve apoio de maior galera do YouTube, o Jovem Nerd, teve muita gente, Ravinha Pastos. É isso, então, é mesmo, cara? Então ele passou um jogo que tinha a mídia da internet exatamente. Em cima. Porra, parabéns, cara. Isso foi um feito realmente grandioso. Realmente. Foi um feito épico. Foi um feito realmente grandioso. Então, Bruno, me explica. Explique-me pra mim como a gente joga Masmorra. Antes disso, qual é, assim, a ideia geral do jogo, né? Qual é a ideia do Masmorra de Dados? A ideia do jogo, você assume o papel de um personagem que ele tá ali. Ele pode ser de um conjunto de classes. Clássicas do RPG, você tem paladinos, magos, druidas, monges, guerreiros e afins. E a ideia é que você começa na entrada de uma masmorra e você vai explorando a masmorra, abrindo tiles atrás de tiles e procurando desafios e tesouros, tentando ficar mais poderoso que os seus inimigos, que os outros jogadores. Então, quem chegar a um determinado nível, que isso geralmente é um nível 15, né? Mas pode ser estabelecido até um nível maior, até o 25. É 16. 16 ou 21. 16 ou 21? É. Quem chegar a um desses dois níveis ganha, vira o mestre da masmorra, matou aí um monte de rato pau e pegou, saqueou tudo que devia saquear. É o jogador mais bonitinho de todos, é isso. Bonitinho, eu não sei. Isso me lembra o nosso conhecido Santos lá, que não deixava a moeda cair no diabo. Porra, não é? Caraca, a maga ninja, cara. Ele tinha uma maga, porque o Diablo 1 você ouvia o barulhinho das coisas, né? A moeda fazia plim, a poção fazia blum, e várias paradas faziam os barulhos, mas a gente não ouvia nada. A moeda fazia só um plim, e ele já tava pegando, cara. Era absurdo. A gente mata os monstros e ele catando os tipo. Mas Morro Restitado me lembra um pouco essa ideia, né, cara? De você querer sair correndo na frente de todo mundo e alcançar o primeiro lugar, assim. Tem um pouco disso, né? O jogo tem essa. Ele propõe uma grande disputa entre os jogadores, né? Propõe o tempo todo. Então eu sei que o jogo usa duas mecânicas principais, uma é o tile placement, que você coloca o tile no lugar certo, os pontos que vai botar, para ele te ajudar e atrapalhar os seus oponentes, e também usa uma mecânica de dice building, né? Um certo dice building que você vai construindo os resultados do dado, rebolando e selecionando os resultados, certo? Tá certo, eu não poderia falar melhor. E como isso influencia no jogo, né? Como é que o jogo usa essas mecânicas e como ele funciona? Fala um pouco aí pra gente. Como isso influencia no jogo? Como o jogo funciona? Assim, o jogo funciona da seguinte maneira. Você escolhe o seu personagem e nessa questão do dice build, cada personagem ele vem com algumas habilidades próprias, especiais. Como, por exemplo, você pode usar um dado para ganhar um teletransporte, ou de repente você pode usar um conjunto de dados para ganhar uma cura, para controlar um pet. E você vai explorando a masmorra, e essa questão do tile placement, ela traz essa ideia de querer que o jogo seja diferente a cada partida, né? Você tem uma aleatoriedade de tiles, você tem a escolha do jogador, onde ele vai colocar aquele tile, por qual motivo, e basicamente é isso. Além disso, você tem as moedinhas que você ganha, e essas moedas elas também podem ser usadas para comprar cartas de poderes, feitiços, ou algumas habilidades de alguns heróis permite você gastar quantidade de moeda para ganhar um dado que você não conseguiu pegar ou ganhar uma habilidade especial. E eu acredito que é isso. Você tem mais alguma coisa a acrescentar? Não, eu só acrescentaria que os dados eles têm umas habilidades que são fixas, que é a botinha que dá movimento, o cetrinho que dá cura, o cetro sagrado que dá cura, a espada que dá um ponto de ataque físico, o escudo que dá um ponto de defesa e o arco que dá um ponto de ataque à distância e o símbolo do livro com fogo, né, que é o símbolo da magia, que permite que você altere o resultado de um desses dados para como você quiser. Ele também pode ser usado como dano à distância, não pode? Pode ser usado como dano à distância, acho que sim. Ele pode ser usado para causar dano à magia. Cara, eu vou te falar que eu não lembro. Eu acho que sim. Essa é uma regra que está obscura na minha cabeça. Porque eu sei que tem alguns monstros que dizem assim: só pode ser morto por magia. Ou seja, você usa os resultados da magia como se fosse ataque à distância. Mas eu acho que não, cara. Eu acho que você não pode usar como ataque à distância, não. Entendi. A não ser que o seu personagem tenha alguma habilidade que diga isso. No caso, você não pode, tá? Entendi. É uma dúvida, na verdade, mas eu acredito que não. Eu tô certo, mas eu tô sendo educado. É, eu tô te dando o direito de estar errado, tá bom? Obrigado. Então, assim, você tem esses resultados físicos. E fora isso, na sua ficha de personagem, cada personagem tem uma vantagem e uma desvantagem, né? Ele tem um tipo de vantagem, por exemplo, personagens que são mais porradeiros, personagens que são mais focados em ataque à distância, personagens que são magos e tal. Então ele vai ter, por exemplo, na sua ficha vai ter um quadradinho com o símbolo da espada igual a dois ataques à distância. Ou seja, você pode usar uma espada do dado, colocar ali em cima e ela automaticamente está te dando dois pontos de ataque à distância em vez da espada. Ou você coloca o símbolo de magia e você ganha duas moedas. moedas e um ataque próximo. Ou você coloca um símbolo de magia e ele vira dois. Tem alguns que fazem isso. Você bota uma espada vira duas, um símbolo de magia vira dois, porque eles são especialistas nesse tipo de coisa. E você vai andando pela masmorra, você vai andando pelos tiles que você vai explorando ou que já foram explorados, enfrentando monstros que você vai descobrindo, vencendo eles, se defendendo deles e ganhando XP para no final ser o XPzento maior, né? Igual no Munchkin, você tem que ser o primeiro a chegar no nível tanto, né? O primeiro a chegar no nível 16. Eu ia até comentar isso. O jogo parece que tem um pouco essa pegada de lembrar o Munchkin, entendeu? Pode não ter sido inspirado especialmente no Munchkin ou especialmente em outro jogo, mas ele tem essa ideia de querer incentivar os jogadores a sacanear os outros jogadores, a realmente ferrar os outros jogadores, entendeu? Jogando o seu objetivo, o tipo de feitiço e o tipo de jogo, ele permite, por exemplo, no final da sua rodada, você move um monstro duas casas ou move dois monstros uma casa, pra você poder foder os outros, é isso aí. As cartas todas, são quase todas, quando tem efeito, é assim, roube um ponto de experiência que um personagem ia ganhar nesse turno, roube o tesouro de um personagem, pegue uma carta de alguém, cause dano em todos os personagens que estiverem na sua frente, sugue o dano, sugue a vida dos personagens ao seu redor. Tem um monte de carta assim, né? Quase todas, né? Eu sei disso. Mas eu tenho um problema com isso. Tem mesmo? Qual é? Cara, que assim, eu vou fazer uma comparação que eu acho que vai explicar qual foi a minha sensação em relação ao jogo. Pra mim, o Masmorra Stades, ele tá. Assim, Munchkin é D&D, Masmorra Stades é GURPS. Entendeu o que eu quero dizer? Entendi. A gente vai chegar no segundo bloco, que a gente já tá indo pra ele, e a gente vai analisar mecânica, essas coisas, e aí eu acho que você vai poder falar mais tranquilo. Vamos então para o comercial, Bruno? Vamos lá, estamos indo agora. Vai! E nosso comercial hoje, Bruno, sobre o que é? É sobre nós. Sobre nós. Então, somos lindos, cheirosos e atraentes. Ixi, bonitos. E também somos donos de uma lojinha, www.bazardosmagos.com.br. Entra lá e gaste seu dinheirinho com a gente. Vamos pro bloco 2, Bruno. Oi. Vamos. Bora. Tchau. Tomada 2, ação. O comercial hoje foi longo, cara. Pô, tá pior que horário político. É, cara, foi. Né, a gente podia ter uma vinheta, né? Aposto tipo... que vamos receber um monte de e-mails falando: ah, vocês estão. O comercial é muito longo, muito chato. A gente podia ter uma vinheta do tipo: começa agora o, sabe, o horário especial com excelentíssimos magos, como se fosse presidente, sabe? Porra, né? Pam, pam, pararã. Tocando Guarani, né? Tocando a voz do Brasil. Na verdade é o Guarani, né? Só pra você saber. Ah, tá. A música se chama Guarani. Não, mas eu já tava pensando no narrador. Eu já tava pensando no narrador. Ah, entendi. A voz do Brasil. Começa agora a sua voz, a nossa voz, a voz dos magos. A voz dos... Podia ter, né, cara? A voz dos magos em todas as rádios 7 horas da noite. A voz dos magos. Aí entra a minha avó lá. Meu filho. Meu, que piada, cara. Alguém chuta o cabo de força com esse computador. Cara, o Bruno tá falando isso porque eu não sei o que vai acontecer com esse episódio. Eu sei que essa parte vai estar lá. Não. Mas eu chutei o cabo de força do computador. Cara. Enquanto eu tava te esperando, eu te dei parabéns por você ter contato mico de suporte e ter chutado o cabo de força. Putz, cara, eu chutei o cabo. Sorte que o meu computador é um Mac, né, Bruno? Então o cabo, ele é conectado. Ele é conectado aqui por magnetismo, Bruno. Quando eu chuto, ele não puxa o computador pro chão, né? Ele só desliga. Bruno, nós não estamos falando disso, nós estamos falando de masmorra de dados. Nós vamos entrar um pouco na avaliação aqui de masmorra de dados. Nós vamos fazer a mesma coisa que fizemos com King of Tokyo. Eu estou falando rapidinho assim, para a gente poder seguir em frente. Nós temos alguns pontos a serem avaliados. Eu vou te perguntando, eu vou falando e a gente vai seguindo. Nosso primeiro ponto é o conceito do jogo, a temática do jogo. Okay. Eu vou começar com minha opinião, porque é a mais importante, e eu já vou começar com ela. É o seguinte, sobre a temática não tem nada para reclamar, na verdade só elogiar, porque eu adoro jogos medievais, adoro quando o climinha é esse clima de reproduzir o RPG, reproduzir exploração de masmorras, reproduzir esse clima de jogo de mesa de Dungeons and Dragons, sacou? Eu acho isso muito mais. E você, meu amigo? Não, eu concordo. Eu acho que a ideia é excelente. Me lembra também os livros-jogos que tinha antigamente, entendeu? Aquela ideia de você ir tateando no escuro para tentar encontrar as coisas. É claro que nesse caso você não está jogando sozinho, mas, pô, eu acho que representa muito bem essa ideia. Também acho. E quanto à arte e design, o que você tem a comentar? Eu também acho que nessa parte é excelente, na questão assim que geralmente eu olho mais pro público voltado pro infantil, por causa da minha irmã e tal, e eu acho que a arte ela tem um apelo infantil muito bom, cara. Ela tem os desenhos legais, tem referências da cultura pop, como A Hora da Aventura, tem referências clássicas para jogadores de RPG. Como tem uma menina que é a cara da Daenerys do Game of Thrones, tem aqueles personagens clássicos de RPG, o Paladino, o Mano Fortão, entendeu? Eu acho isso bem maneiro. Cara, tem um detalhe deixa eu só falar uma coisa antes, porque o jeito que você falou, parece que você disse que a arte tá infantil, mas na verdade, o que o Bruno quer dizer é que ele joga e ele joga com a irmã, então às vezes é muito difícil para ele envolver a irmã no jogo se esse jogo não tiver o apelo pros dois públicos. Exatamente, não. O Masmorra de Dados tem. Ele tem o design é muito legal, mas sim. Ele tem uma pegada cartoon que ele interessa também as crianças, né? Sim, sim. E eu acho que ele traz referência também para ambos os lados, entendeu? Tanto para os jogadores de RPG clássicos, ou quem gosta de coisas medievais tipo Game of Thrones, ou crianças gostas de Hora da Aventura e coisas do tipo, entendeu? Eu acho que nesse ponto ele une bem. Eu só acho assim que o material ele podia ter uma qualidade um pouco melhor, né, cara? As cores ficaram meio opacas em relação às artes que eram esculpidas no Catarse, né? É verdade, cara. Porque assim, a muita gente falou disso quando recebeu o jogo, tá? Muita gente falou. E eu, assim, como eu trabalho com produção gráfica também, né? Trabalho em criação de agência e tal, produção. E eu sei que muito da culpa, vírgula, do resultado do jogo foi do material que eles escolheram, que é um material de excelente qualidade, mas que no Brasil ele sofre um processo de produção diferente de como ele é feito lá fora, né? Que é impressão direto no papel e o outro é impressão com laminação em cima. Então ele ficou um pouco lavado as cores, né? Elas ficaram assim, um pouco assim, elas não ficaram com aquele brilho, né? Aquela brilho ele não ia ter nunca porque o material é fosco, tá? Eu tô falando brilho assim, a cores vivas, né? Exatamente. Isso, ela ficou pouco saturada, e eu acho que tem a ver com o conceito geral do jogo, mas em alguns momentos isso está dificultando a compreensão geral da peça. Por exemplo, tem algumas alguns tiles que são maiores, que eles são duas vezes o tamanho do tile normal, são quatro tiles normais, né? Aqueles tiles grandes. Aonde está a indicação dos monstros, por exemplo, aquele que tem o taberneiro, que tem a ver com o pessoal que fez o jogo, que é da Taberna do Dragão, né? Tem um outro que tem aquele monstro que é uma armadura. Eles estão confusos de você entender no fundo, porque ele não está saindo do fundo. Então, a produção geral, ela é o elemento, para mim, é o elemento mais fraco do jogo, foi a produção gráfica. Não só das peças, cara. Os dados estão muito ruins, cara. Os dados me deixaram tristes, assim, de verdade. Os dados, eles estão ruins, eles estão descascando. Eles são dados impressos, né? Não são aqueles dados cavados. Eu também entendo, eu conversei com um dos produtores, o Eurico, né? Eu conversei sobre isso, falei até com eles, ele explicou que o tipo de produção no Brasil não consegue, né, fazer aquele dado cavado, aquele dado em alto relevo, baixo relevo, com facilidade. Então eles fizeram os dados impressos. E a impressão que tem é que a qualquer momento ele vai descascar, a qualquer momento eu vou ficar com os dados todos craquelados, entendeu? Alguns dados já estão craquelados, eles já vieram craquelados de fábrica, entendeu? Como se estivesse soltando uma pequena fibra da parte externa dele, entendeu? Como se ele fosse... Sabe sua unha, quando ela fica assim meio machucada, que você consegue tirar uma camadinha dela, assim? É mais ou menos isso, cara. Eles estão muito craquelados. Então, a produção geral foi o elemento, assim, que mais me deixou... Que menos me satisfez no jogo, entendeu? Menos me satisfez foi mesmo a produção. A arte tá show, o design tá show, mas a realização da produção me deixou meio chateado, assim, deixou meio triste. Então, né, cara, eu concordo contigo, apesar de que esse ainda não é um ponto que me deixou acima, mais pra baixo. Foi aquele ponto do GURPS que a gente vai falar. Ah, a gente vai falar da mecânica, mas antes de falar da mecânica, eu quero falar um ponto que eu curti pra caramba. O nome dos personagens, eles são nomes de jogos de tabuleiro, você reparou nisso? O nome dos personagens, jogos de tabuleiro. É, por exemplo, o Mano Guerreiro é Catan, o Bravo. Catan é um jogo de tabuleiro, né? Não tinha reparado isso, mas não. Eu lembrei agora quando tu falou que tem a Keyflower, né? É, o Mago é o August Seasons, né? Seasons é um jogo de tabuleiro. Eu sei qual é. É, pô, muito maneiro isso, não sabia dessa... Não, o outro Mago é Arkhan, o Obscuro de Arkhan, dos jogos Arkhan, né? Arkhan Horror, né? Aham. O Panda se chama Pandemic, né? Hanabi. Porra, cara, verdade. O elfo se chama Dixit. A menina se chama Wonder, Deepwater, Luna Mística, Warzu. O druida se chama Tikal Warzu. Tem o Navarro, né? Tominion. É, a clériga se chama Joana Carcassone. Isso é bem inteligente mesmo, não tinha sacado essa referência, né? Eu fui sacando e fiquei, cara, olha que legal. É, fui tentando encontrar os outros jogos aqui, né, no jogo tem o Caverna, que é o Anão, o Rialto, tem um monte de jogo aqui mencionado e eu achei isso muito legal. Agora, Rialto, que jogo é esse, cara? Eu só posso chamar de Rialto. Rialto! LOL, né? LOL. Só pensa nisso. Então, Bruno, chegamos às mecânicas. É algo que te incomodou, mas é algo que eu gostei pra caramba. Então, nós estamos com opinião dividida nesse momento. Mas prossiga, fale das suas. Você quer que eu fale primeiro e depois você reclama pra ficar a tua pode reclamação falar. Guardada pra sempre? Pode falar, até porque a gente tá alternando, né? O último foi eu que comecei, agora você começa. Tem problema não, Bruno. Tô brincando, falar. Cara. Não, pode falar. Pode falar. Não, cara, eu quero ouvir você primeiro, vai. Fala! Então, fala logo! Fala, Marteu, fala! Não, por favor, eu insisto. Caraca, tá, mecânico. Ah, eu ia falar. Não, esquece. Tá bom. Cara, as mecânicas foi aquele negócio que eu falei. É a ideia que me parece, a intenção que o jogo tenta criar é uma atmosfera parecida com uma mesa de Mantic. É uma atmosfera de diversão, sacanagem e você ferrando a vida dos outros jogadores. Só que qual o problema que eu vejo? O jogo, pra mim, ele tem muitos elementos pra você aonde você deveria ter uma atmosfera mais dinâmica para você conseguir ter espaço para a tua brincadeira e para a sua ação, você perde um pouco de espaço nisso, tentando se achar no meio de todos aqueles elementos, entendeu? Entendi. E ficha de personagem, dice building e moedas. São muitas coisas para o jogador administrar, principalmente para quem está começando. E eu acho que, levando isso em consideração, eu sinceramente não sei se vale a pena você começar nele, entendeu? Porque até você pegar a manha nele para criar a atmosfera de brincadeira e sua ação, então não vale a pena. Por isso que eu fiz a comparação do D&D e do GURPS. Para mim ele parece um pouco como o GURPS, entendeu? Ele é assim, ele é excelente se você tiver um cara tipo o nosso amigo Cucu, que conhece o GURPS de cabo a rabo, e ele vai simplesmente fazer a ficha para você e você só vai acompanhar as instruções dele, entendeu? Entendi. A partir do momento que você queira interagir ou precisa interagir com as regras, com as mecânicas, eu acho que ele te atrapalha, ele entrava muito a dinâmica também. E é isso. Entendi. Eu compreendo sua posição e eu compartilho um pouco com ela em um sentido, que é assim, é um jogo que meu filho curtiu pra caramba, mas que se eu jogo com ele, eu sei que eu vou desprender algumas horas esperando que ele consiga desenvolver o seu jogo e que ele consiga entender as coisas que eu fiz, porque eu gosto de jogar com ele, não assim, ah, eu fiz meu jogo, toma aqui, fiz isso e vambora. Eu quero que ele entenda o que eu fiz e como eu usei os dados para fazer aquilo, entende? Então é um jogo que eu sei que se eu for botar na mesa para jogar com ele, eu vou desprender algumas horas. Mas, por exemplo, quando eu joguei com o Gabriel, com a minha irmã, até quando eu joguei contigo um pouco, quando eu joguei com os amigos do Gabriel na mesa, que eles aprenderam e tal, porque no fundo é um jogo com muitos meandros, mas não é um jogo difícil de aprender. É um jogo que, assim, você tem algumas regras básicas e essas regras funcionam para tudo, basicamente isso. Então, é um jogo fácil de jogar. Então, apesar de eu concordar contigo, quando eu tô lidando com meu filho, quando veio, por exemplo, a minha sobrinha jogar, que a gente joga King of Tokyo direto, né? A gente joga fácil, a gente bota na mesa, joga, acaba uma rodada e começa outra. Umas mordidadas foi muito chato para mim jogar com eles, muito chato. Então, quando eu tô jogando com criança e tal, com coisa assim, eu acho que realmente ele não é um jogo que pega. Porém, ele é um jogo sugerido para mais de 14 anos. Então eu não posso julgar o jogo com essa ótica, entendeu? Eu não posso falar, ah, é um jogo que eu não consigo jogar com meu filho. Beleza, cara, eu não fiz pra você jogar com seu filho, pô. Eu fiz pro pessoal de adolescente e tal jogar. E quando eu jogo com gente mais adulta e tal, que já tá entendendo, que a gente consegue rápido, que joga a carta pra te sacanear e rir da tua cara e tal, aí eu achei legal, entendeu? Então, eu não sei se toda a sua experiência foi mesmo com a sua irmã e foi difícil e tal. Não sei qual foi a sua experiência quando a gente jogou. Eu não tô desmerecendo a tua opinião, não, tá? Não, ok. Eu ia falar assim que eu até repito o que você disse. Eu compartilho e concordo em parte com o que você disse. Eu entendo os pontos que você citou, acredito que você tem razão. Mas eu realmente não foi pinima pro jogo, nem palhaçada assim, nem nada, mas, cara, eu realmente senti dificuldade em me divertir, entendeu? Mesmo quando eu tava jogando com você, a Patrícia e Gabriel, que já são adultos, mas não foi um jogo que me fiscou, cara, por causa da técnica. Eu acho que a ideia dele é muito boa, mas talvez ele não precisasse de tanta mecânica, assim. Não tô dizendo também, vai vir alguém mandando e-mail falando, meu Deus, tem tanto jogo aí clássico com mecânica a tapa o pau. Verdade. E você vai chegar lá na frente e vai falar que é bom. Mas sim, cara, foi questão de gosto. Eu realmente não foi a minha praia, entendeu? Entendi. Eu tive essa sensação. Não foi algo que te pegou. Agora, numa forma geral, eu acho que as mecânicas representam muito bem o que eles esperavam que elas representassem no jogo. Assim, a forma como a solução dos dados e poderes de personagem funciona, eu gosto bastante. Eu gosto da forma como os dados funcionam nas suas cartas, como você consegue ir evoluindo o personagem e ele se torna mais forte, te dando mais opções. Gosto muito dessa mecânica e eu gosto bastante da mecânica do jogo, apesar assim, de como eu falei, com criança, mas o jogo também não é para isso. Diferente de você, Bruno, eu gosto bastante como o jogo funciona. Eu tenho uma questão sobre mecânica aqui, também a comentar, que eu acho que é o grande problema de todo jogo nacional, até agora, que eu peguei para ler, para entender. Todo jogo nacional, entre aspas, é o seguinte. Antigamente, a gente tinha só Grow e Estrela fazendo jogo nacional, que na verdade eram jogos... A maioria eram jogos que eles traziam dos Estados Unidos e davam uma nova roupagem e davam um novo nome e chamava de jogo nacional. Tipo, Detetive era o Clue, o War era o Risk, etc, etc. Né? Banco Imobiliário era o Monopoly, e por aí vai. Mas as empresas, elas tinham um departamento de comunicação, acredito eu, para fazer a tradução, para fazer a impressão dos manuais. Cara, os manuais nacionais são muito complicados, cara. Eles não têm uma estrutura de informação. Eu acho assim, que as pessoas não acreditam, e isso eu acho que todo mundo deveria pensar, eu acho que as pessoas não acreditam de que precisam de uma pessoa especializada em comunicação para fazer a porcaria do manual, cara. Tem que ter um redator para fazer esse manual, cara. Não é você que criou o jogo que vai fazer, entende? Ah, eu inventei o jogo, eu vou montar o manual. Não, cara, o redator vai escrever legal para você. É como todo mundo defende sua profissão, né? Ah, você acha que pode fazer a marca da sua empresa e pronto. Você acha que você pode criar um logotipo sem contratar um designer. Olha aí que merda que ficou. Você acha que você pode fazer a tradução sem contratar um tradutor experiente. Vai ter um monte de erro que você vai cometer. E no caso do manual, cara, eu não sei se eles pulam essa etapa, falam assim, ah, qualquer um vai fazer o manual aí, é só escrever, botar regras e tal. Mas são muito complicados. O manual do Midgard é complicado. O manual do Masmorra de Dados é complicado. Manual de outros jogos nacionais, eu não estou batendo um aqui na minha cabeça agora, mas esses dois que eu lembrei agora são muito complicados. Eles não abordam todas as questões, eles deixam questões sugeridas, você começa a criar um monte de dúvida, você não consegue sanar suas dúvidas lendo o manual de novo. Então, assim, o manual foi algo que me deixou muito a desejar. Deixou até chateado, assim. Eu fico, caraca, velho, pô, por que que eu tenho que ficar perguntando na internet pra ver? Aí, pô, aí você vai lá no fórum dos caras e pergunta assim, olha, esse tile aqui, ele não veio no manual explicando. Aí todo mundo, ah, mas já falaram 10 vezes que é... Porra, foda-se, ué, vocês falaram. Tinha que estar no manual essa merda, velho. Tô perguntando de novo porque não tá lá, entendeu? Então, assim, as pessoas ficam... Não os produtores dos jogos, né? Mas os usuários do negócio que ficam... Então, cara, o manual tinha que estar mais resolvido. Tem um monte de dúvida, por exemplo, até hoje eu não sei exatamente como é que funciona a questão de você ter um monstro na sua área e você ter que entrar... Eu uso assim, a gente faz o combate e depois eu posso fugir. Não fala se você pode fugir ou não. Eu assumi que pode. Não fala assim, ó, você não... O monstro não prende você lá. Eu não achei informação sobre essa questão de... Eu coloco o monstro dentro da casa do cara. Ele já começa com o combate, a primeira coisa é o combate, beleza. Mas e depois? Outra regra que eu tenho uma dúvida absurda é o tal do roubar dados. Tem os monstros que tem assim, rouba uma bota. Beleza, se cair um resultado de bota, ele vai pegar. Mas fala assim também, rouba uma bota, igual. Você não pode rerolar nem usar resultados de botas antes do combate e durante o combate ele rouba uma bota. Não dá para entender como é que é essa mecânica real no jogo. A gente desenvolveu uma mecânica própria tentando entender o que está no manual. Mas não é claro, entendeu? Não é extremamente claro o que está. Então, esse lance do manual, essas duas regras, por exemplo, nas maiores de idade, me incomodaram, mas o lance do manual me incomoda em todos os jogos. Não é assim, o manual do Masmorra de Dados é ruim. Não é isso. É legal, é bem diagramado, tem uma arte bacana, tem uma arte linda. Ele usa as tiles como exemplo, mas ele carece de algum tratamento. Careceu de algum tratamento. Isso me incomoda. E em todos os jogos nacionais, eu não consigo achar um manual que fale assim, caraca, que bacana, esse manual tá perfeito, ele me explica, ele funciona, porra, e vambora, entendeu? Entendi. E eu acho que nessa parte do manual, essa questão de regras, eu acho que quando eu comecei eu fiquei assim, meio perdido, né, na coisa da mecânica, que eu nem, me liguei nesse problema. Tipo, eu só fui mesmo me tocar quando você comentou comigo. O maior problema que eu tive em relação ao manual, que eu também fiquei chateado com ele, foi a questão da estrutura dele, cara. Porque eu acho que ele não é uma consulta linear, entendeu? Você vai parar para ler o manual, você não vai lendo ele linearmente. Você tem que ir e voltar, e tem hora que você... uma informação que você acha que deveria estar ali em seguida, você tem que ver ela duas páginas depois, entendeu? Entendi. A informação parece que não foi planejada a ordem que ela ia aparecer. E isso prejudica o entendimento, pelo menos foi a impressão que eu tive quando estava tentando aprender o jogo. É, o que aconteceu comigo nesse jogo, e com o Midgard também, que na minha opinião, ao contrário do que você achou da mecânica, do Masmorra de Dados e tal, mas na minha opinião, são jogos divertidíssimos, os dois que eu falei, o Masmorra e o Midgard. Eu tive que recorrer a vídeos na internet, a ver gameplays, para poder entender como é que funcionava aquela parte do jogo. Eu fui no Jack Explicador, fui dar uma lida, Midgard não tem lá, eu fui ver em outro lugar, encontrei outros gameplays, conversei com pessoas e fui descobrindo como é que era a mecânica, porque a parte do manual falhava. Falta, de repente, a falar assim, pô, vamos contratar um redator para fazer essa parada de verdade, planejar, fazer um esqueleto do manual, ver se está tudo coberto ali, começar a preencher aí em cima do esqueleto, montar o manual completo, fazer uma revisão, chamar pessoas que nunca jogaram para ler o manual e entender e jogar, para ver se elas estão jogando só com as informações do manual. Porque isso precisa acontecer. A pessoa precisa comprar o jogo, pegar o manual, ler e jogar só com as informações do manual. Entendeu? Por exemplo, tem o War of the Ring, cara. É um jogo complicadíssimo. Complicadíssimo. Mas eu consegui jogar out of the box. Peguei o manual, joguei. Entendeu? Entendi. Pô, lemos o manual, lemos de novo. Abri o jogo na mesa, fui jogando e olhando o manual, fui mexendo nas pecinhas, essa peça, igual eu faço com todo jogo. Eu acho que assim, é outro momento que alguém pode chegar, mandar e-mail falando, ah, que papaquice, só porque o jogo é nacional, tal. Ah, tal. Entendi. Mas eu acho que a questão é a seguinte, eu sinceramente não vejo isso como eu querendo destruir o jogo. Talvez os caras simplesmente tiveram problema em relação ao tempo, era também, é verdade. Em relação ao financiamento coletivo. Talvez em novas versões desse jogo, ou até de outros, eles tenham adquirido experiência para fazer essa parada melhor, tenham até percebido e se aprendido durante o processo, entendeu? Não é questão de ser aqui que a gente está reclamando só por reclamar, pode ser que, eu sou crítico de jogos, eu tenho que reclamar. Aquele cara babado. Não é isso, cara. Até porque, no fundo, eu gostei muito do jogo, muito mesmo. Comentei já até com o criador, comentei com o Bruno antes disso, eu tinha curtido pra caramba. Comento com todo mundo, o jogo é legal, acho o máximo, acho muito legal, entendeu? Então, eu tô reclamando de um ponto específico e que não é nem só individualmente desse jogo, mas de muitos jogos que eu tenho visto, principalmente esses jogos atuais, que são jogos mais complexos, são jogos mais modernos, são jogos que exigem uma informação melhor em cada etapa do processo, entendeu? Então, é disso que eu estou falando. Eu acho que falta uma profissionalização nessa parte. Faz uma arte linda, faz um jogo divertido, faz uma produção maneira, faz uma caixa absurda, tem um clima de diversão muito bom e, pô, o manual tá falhando por bobeira, entendeu? É isso. Isso, então. Mais alguma coisa? Não, cara, a gente só tem que falar agora da diversão geral, o que a gente achou do jogo. Eu já falei, eu não vou nem repetir, achei o jogo divertidíssimo. Jogo com todo mundo que chega aqui, eu apresento o jogo, mostro o jogo. Tem um grupo que eu jogo mais, que é o Gabriel e os amigos dele, o Gabriel que grava com a gente aqui nesse ano. Jogo mais com eles e a gente se diverte bastante com as modalidades. Pra mim, cara, curti muito o jogo. Eu vou te falar que entre naquela nossa notinha de 1 a 5, ele fica pra mim com 4, perdendo um ponto, só por causa dessas questões que eu comentei. E é isso, cara. E você, Bruninho? Cara, O pior que pra mim foi o contrário, entendeu? Eu acho que não duvido que ele que falar assim, a outra coisa que pode falar é que eu tô querendo ser o hater da parada, que tô querendo dizer que todo mundo tem o que odiar a parada. Acho que não. Se você gostou, beleza. Não vejo problema. Não estou dizendo que não acredito que você tenha gostado, mas eu sinceramente eu não vejo o Masmorra de Dados como um jogo que assim eu compraria pra jogar, entendeu? Porque eu não vejo eu jogando sempre ele. Entendi. Eu acho que se eu comprasse ele ficaria, tentaria algumas vezes e acabaria ficando lá no armário e alguns outros jogos iriam substituir ele naturalmente na mesa. Então assim, mas isso é a minha opinião pessoal, claro que se você ficou aí dividido, você tem duas opiniões contraditórias, leia mais um pouco, pense mais um pouco. Se você... Cara, ou descubra um lugar onde você consegue testar o jogo, né, cara? Botar o jogo na mesa. Coloca a pilha no amigo pra comprar, entendeu? Uhum. Não compra, coloca a pilha em outro pra comprar. Procura um amigo igual o Victor e coloca a pilha nele. Bota a pilha nele. Pô, compra umas morra aí pra gente jogar, cara. É, né? Cara, mas pra mim, eu vou dar 2 pro jogo. É mesmo, cara? Bom, mas 2, cara? Abaixo da média. Se eu pudesse dar 2,5, eu estaria 2,5. Mas se a nota inteira, eu não consigo dar 3 pra ele, entendeu? Porque eu tive dificuldade pra me divertir, cara, no grande jogo. Eu sei que eu não sou a pessoa mais divertida da festa, mas... Eu acho que você é que é chato, cara. Ah, obrigado. Eu acho que é você que é chato. Ok, deixa eu ligar pro meu psiquiatra. Deixa eu ligar pro meu Bruno, né? É a tua opinião, não posso fazer nada quanto a isso, a não ser te chamar pra jogar mais vezes até que você mude de ideia. Até que você mude de ideia. Isso é tratamento de choque. É, e ficamos aí. É, no fundo, no fundo, toda essa nossa avaliação é uma avaliação pessoal, então a única coisa que a gente pode falar é o seguinte, se você tem um pouco a ver comigo, se você se identifica um pouco comigo, talvez você vá gostar. Se você é triste e deprimido igual o Bruno, talvez você não vá gostar, talvez você goste de coisa. Talvez você só goste de coisas chatas e você tá assistindo graças. Muito House of Cards. Fala isso. Eu estou manipulando as pessoas. Bom, mas fica aí a nossa opinião. A gente vai montar depois de um tempo um rankingzinho, né, do ranking do Baseados Magos sobre jogos de tabuleiros, e a gente vai botar assim na ordem da média das notas, onde é que cada jogo está. Com a votação das pessoas até que não estão aqui, do Gabriel, do Cussa, por exemplo, que eles participam sempre, mas não estão gravando, mas nós vamos pegar também a opinião ou a nota deles para fazer esse ranking. Certo? Bruno, tem mais uma coisa que a gente precisa fazer. O quê? Ir pro feedback agora. Ok, vamos lá. About my baby, speak of her with pride. She goes out the way just to make me satisfied. Bruno, chegamos no feedback, Bruno, aqui do nosso da nossa Arca dos Magos. Nós temos alguns feedbacks, né, Bruno? É, nós pegamos todos. Tivemos algumas respostas. Entendeu? Caraca, tu não entendeu a piada. Não entendi, o que é que você falou? Nós pegamos todos os feedbacks, cara. Ah, nós pegamos quase todos, mas nós temos que pegá-los ainda, o resto. viu como é que eu emendo? Caraca. Eu sou um cara emendatífero pra caramba. Nós falamos de Pokémon e algumas pessoas começaram a responder, né, Bruno, pra gente quais são seus Pokémons preferidos. Não é verdade? É verdade, amigo, é verdade, é verdade. Essa é a hora que você vai lá e fala, Bruno. Fala assim, e por falar nisso, não sei quem. E por falar nisso, olha só, ao vivo você aprende como participar de um podcast. Por falar nisso, nós recebemos o e-mail de quem, cara? O parente distinto do Cussa. O parente que a gente não sabe, mas é o nosso vikingzinho. E a Ian, ele mandou um e-mail finalmente. Não, olha só. Anos. Ele tem que ser parente de Tucuça, sabe por quê? É. Porque o Odin é pai de todos. É verdade, olha aí, todos são olha filhos. Olha, parabéns, Bruno, você fez uma piada viking religiosa. Espero que eles não se sintam ofendidos. Eu também. Fala, Odin, você não fala o nome de Odin em vão, sei lá. E aí Ian fala pra gente, Bruno, o que que ele... Tô até com medo de ler agora. Estive navegando para o oeste, rumo à Inglaterra, e eis que no meu retorno um viking tomou meu espaço. Cussa, prepare-se para um duelo de morte. E a arca sumiu. Ele inventou dois assuntos, né? Dois assuntos, né? Lançou o cara à morte e ficou espantado com o nosso... Ah, não, eu acho que ele abriu um parêntese. Eu acho que é assim, ó, estive navegando para o oeste, rumo à Inglaterra. E eis que no meu retorno o viking tomou meu espaço e a arca sumiu. Ele tá fazendo aquela ameaça singela, né? Aquela assim, foi você, eu sei, sabe? É, exato. Onde estará ela? Terá sido confiscada por um tchau injusto? Caraca, ó, já chegou colocando moral no espaço. Chegou, é verdade. Terei eu que ir de machado em punho, obrigá-los a voltar a gravar? Não precisa, cara, já gravamos. Não preciso chamar os bombeiros. Terei eu que ameaçar vossas famílias e amigos para que tenham meu entretenimento semanal garantido? É, não precisa. Então, tá. Já estamos aqui. Acontece, mas a gente está aqui. É. E sim, eu sempre carrego comigo meu pulpasauro. Aí, olha aí. Já que ele viajo. Ele sabe qual é o Pokémon mais poderoso. Mais... Já que viajo pelos mares e ele pode me proteger melhor contra as ameaças de água. É, Bruno, agora uma pergunta para o mestre Pokémon. Eu acho que ele quis dizer que o Bulbasaur é um Pokémon planta e ele resiste à água, é isso? É isso. Você acabou de contar a piada do cara, parabéns. Eu estraguei a piada, né? Exatamente. Ah, tá bom. Então, espero que esteja bem. Grandes e poderosos abraços másculos. E aí, eu fico. Poderosos abraços másculos do nosso querido Viking. Viking, eu fico feliz de você saber qual é o Pokémon sabe mais poderoso. O Bulbasaur é útil pro Viking? Cara, com o Pulpassauro, ele pode remar todos os remos do barco. Olha, cara, vai ver por isso. Ele pode pescar também, né? Ele joga os tentáculos na água e pá, pá, pá, vai tirando peixe. Pode fazer tipo um motor no barco, sabe? Caraca, rodando, né? Cara, várias utilidades do Bulbasaur num barco viking. Se caiu os mastros, ele pode segurar as velas no alto. Pô, olha aí. Cara, nenhuma, né? Cara? É tremontina, né? Nenhuma utilidade. Cara, eu tenho uma pergunta pra você, Bruno, que é um mestre Pokémon. Claro. Magikarp frito, é gostoso? Cara, se é gostoso, eu não sei. Mas eu não como. Mas é nutritivo, né? É, não, cara, você não pode comer Pokémons, cara. No mundo do Oeste, todo mundo é vegetariano. Ah, só se for. Eu ia perguntar isso agora, ia falar, como assim, cara? Eles comem Mewtank direto, cara. Mata Mewtank pra fazer carne. Cara, não, você vai querer realmente pegar a infância de todo mundo. Você que, aspas, foi o cara contente do episódio, defendendo a diversão e o mundo feliz, tá querendo destruir a infância de todo mundo agora. É, eu vou tentar, né? Mas... Ah, né? E aí as pessoas responderam seus pokémons preferidos. O Carlos Augusto disse que é o Scyther, a Eliana também falou que é o Snivy, e outras pessoas falaram sobre seus queridos pokémons. Sabe qual é o pokémon preferido do Gabriel? Uau, lá vem. É o Hitmonlee. Não, não tô zoando, tô falando a verdade. Pergunta a sua irmã qual é o pokémon preferido dela aí agora. O que é o Hitmonlee? Não sei, ele gosta de pokémon lutador, ele acha que luta MMA, sabe? Ah, ele ainda tá naquela onda bad boy. Tá, ele tá na onda, ele tá achando que vai ficar forte. Informação de última hora agora. Pera aí. João! Qual é o pokémon preferido? João, o pokémon preferido do João é o Arshot. Arshot? Deixa eu chutar aqui que eu nem lembro desse bicho. Não lembra do Arshot? Arshot. Não é aquele ursinho com um negócio na. Ah, não. Arshuat é o Tiago, cara. O Alonter, que tem uma concha desenhada no peito. Ah, pra mim é um ursinho, cara. Olha lá, pra mim é um ursinho, é uma lontra esse bicho? É, eu acredito sim. Ah, pra mim é um urso com uma concha. Cara, um urso com ursos não nadam em português. João, isso é um urso ou uma lontra? Ele sabe o que é uma lontra? Aqui é um urso. É um urso, tá resolvido. Okay, é um urso com um rabo de castor. Tá decidido. E eu da sua irmã, qual é o Pokémon preferido? Ela não pegou essa fase de Pokémon, cara. Então ela falou que não sabe. Só que ela veio contar que viu no Facebook que o Ash ele tem sempre 10 anos em todas as temporadas, porque na verdade ele tá em coma e tá sonhando que tá no mundo Pokémon. Caraca! Olha, imagina, cara. Os Pokémons são sonhos do Ash. Ia ser legal esse final. Por isso que ele nunca cresce, né? É. E o Carlos Augusto, além de ter falado aí do seu Scyther, ele fez uma pergunta legal aqui que eu gostaria de responder nos comentários da Terceira Terra. Ele falou que espera que a gente traga outros livros dele depois. A gente vai esperar o dólar ficar mais calminho, né? Tá agitado. A gente tá esperando o dólar. Ele tá nervoso, a gente amarrou ali no cantinho, vamos ver se ele se acalma, né? A gente compra na geladeira, tipo promessa. É, e ele pergunta sobre a questão de ponto de vida do mago. Ele fala assim, ó, como se calcula a vida de um player? Vi, no, por exemplo, que você rola 2d6 mais 5. É, que seria mais 5, seria a Constituição, por exemplo, né? 2d6 mais 5, ou seja, você rolaria 2 dados, 6 lados e somaria com 5. Sendo assim, um mago poderia ter míseros 2 pontos de vida no nível 1? Eu tenho duas respostas para ele. Primeiro que ele é horrível de matemática. Que 2d6 mais 5 nunca vai dar 2. No mínimo vai dar 7. É verdade. E é verdade, cara. É assim, o jogo tá muito mortal. D&D Next tá muito mortal. No último podcast eu gravei com o Luke, que ele não quer mais ser chamado de Luke, ele é Delfine agora, ele é Delfine. Ah, que vamos deixar isso. E ele falou sobre isso, né? Ele falou que o jogo tá muito mais mortal e realmente o mago ele começa, se eu não me engano, é modificador de constituição mais um D4, mais um D6. Então ele pode ter míseros 4 pontos, 5 pontos no primeiro nível dele. Como é que são as coisas? Pode, né? Ter sim. Ah, cara, mas eu vou mandar. O cara casa, plantando o Nick, volta a usar o nome. Ele acha que vai conseguir abandonar o Luke. Luke está guardado no nosso coração, Luke. Você nunca será pessoa. Principalmente no seu. É, principalmente no meu. Bom, então, Bruno, é isso, cara. Acho que acabamos. Algum comentário, alguma notícia, alguma coisa que você queira falar antes da gente ir embora? Cara, se tivesse um Pokémon Bacon. Cara, como assim um Pokémon Bacon? Um Pokémon Bacon. Tem Pokémon robô, cara. Tem Pokémon Deus. Por que cara, se tivesse Pokémon, Pokémon Bacon, tipo Pokémon tipo Bacon, sabe qual é? E fosse um. Pô, eu ia achar. Caraca, massa, Pokémon tipo Bacon, perfeito. Ele ia ser a única chance de eu trocar um Bulbasaur, ia ser essa aí, cara. Cara, ele teria que ter vantagem contra fogo, porque ele ficaria mais custoso. Olha isso. Ele não é desvantagem, né? Ele tem vantagem. É isso aí. Quando o cara taca fogo nele, ele fica mais poder, forte. Ele fica mais forte. Ele. Pô, mas qual seria a desvantagem dele, né, cara? Ah, com certeza planta, porque. Bacon com salada, cara. Porra, cara, é verdade. Cara, mas num mundo onde todo mundo é vegetariano, como você falou. Pô, o Bulbasaur tá fudido, né, cara? Porque ele tem que se esconder. É o bacon do mundo é o Bulbasaur, né, cara? Não, mas Pokémon, cara, Pokémon é aquele tipo de desenho que você não pode parar pra pensar em lógica, né? É tipo a imagem que tem do Ash e a equipe dele passando sede no deserto e todos eles com Pokémon de água. É verdade. Esse cara vomita na minha boca. É isso, entendeu? Então você não pode pensar muito, cara. Não pensa, aceita. Você beberia água que o Skirtle vomitou? Se eu tivesse no deserto, amigo. Por que não? Faria qualquer coisa, cara. É, se tá no inferno, eu peço o Skirtle. É, Bruno, eu acho que esse devia ser o ditado de hoje. Tá no inferno, eu peço o Skirtle. Abraça os cantos e vai em frente, né, mano? Então, antes de piorar mais, cara, vamos encerrar por aqui, vamos? Vamos, vai. Vamos. Diga tchau, Bruno. Tchau, Bruno. Adeus. Tchau. You know that pleases me. She's my baby. Sugar never was so sweet.